ontem, mas parece que já tem milhões de anos. Te conhecer foi o bastante pra mudar meus planos. Eu nunca soube o que é o amor sem você, e o destino me entregou o prazer de viver nossa história. Eu juro, amor, não dá mais pra vivermos distante. Se com você fica tudo mais interessante, me abraça forte e deixa o mundo falar. E eu grito para todo ele escutar que é você que eu amo. E nasceu amor tão lindo e puro que não dá pra esconder. Conexão perfeita entre eu e você. Desde o dia que ganhei teu sorriso, você me conquistou. A forma certa que ninguém pode fazer mudou até a forma de escrever. O com A se escreve com K. Banda Top 7. Eu juro, amor, não dá mais pra vivermos distante. Se com você fica tudo mais interessante, me abraça forte e deixa o mundo falar. E eu grito para todo ele escutar que é você que eu amo. Seu amor tão lindo e puro que não dá pra esconder. Conexão perfeita entre eu e você. Desde o dia que ganhei teu sorriso, você me conquistou. Certa que ninguém pode fazer, mudou até a forma de escrever. O amor já não começa com A, se escreve com K.